Veneno, veneno é o nome de você. Porque ora, porque pequeno é todo frasco de veneno. Oi, veneno, veneno, veneno é o nome de você. Porque ora, porque pequeno é todo frasco de veneno. E o batom que você traz na boca tem estricnina, tem estricnina, tem estricnina. E o beijo seu que de veneno cheio é uma coisa louca, é uma coisa louca, é uma coisa louca. É todo frasco de veneno, é todo frasco de veneno.